muitos crentes vão à igreja pra dormir. Hora do culto eles nada podem ouvir. O inimigo fica perto tentando, tu ficas cochilando e o poder foge de ti. O inimigo fica perto tentando, tu ficas cochilando e o poder foge de ti. Toma cuidado neste sono, meu irmão. Dormindo tu esquece, a Bíblia cai das mãos. Desperta agora pra cantar com mais desejo. Os que dormem na igreja dão lugar à tentação. Toma cuidado neste sono, meu irmão. Dormindo tu esquece, a Bíblia cai das mãos. Desperta agora pra cantar com mais desejo. Os que dormem na igreja dão lugar à tentação.